Promote, a Dani Digital também, a Ariane, o homem da pista negra, nosso amigo Jefferson, o Howley da RJ Multimarca, ele é a proprietária Josi, já por aqui, só de boa. O Bolão Aline, o casal que resetou a vida. Acabou tudo. Olha o guerreiro na área. Bora, regueiro. Sem seu amor, não existe. Diego Cantão. Na minha vida, sem um ponto desse seu amor. Não tive saída. Amar, amar, sempre vou te amar. Só teu amor supera tudo. Parceiro Darlan do distrito, abraço a você, Darlan. Vamos junto, garoto. E lá no céu irá chegar. Voar livre como pássaro. Vai voando pro infinito. E lá no céu irá chegar. Se você soubesse o tanto que eu gosto de você, não faria isso comigo, não me deixava sofrer. Voltava pra mim. Seu retrato na parede, mil motivos pra chorar. A saudade dói no peito, dor que vem pra machucar. Comitiva, carroça, é festa na área. Você, como sempre, arrebentando aqui do Ladilho. Saudade que ficou quando você me disse adeus. Para baixinho! Foi embora. Deixou meu coração sem direção, tão vazio assim. Detalhe que ficou nessa paixão. Há tantas coisas. O gerente da Liberty 91, mas Diego Mesquita na área. E logo um abraço. Você vai voltar. Aqui só de boa. E aí? Se é pra chorar por ela, eu vou chorar. Vou mandar embora a solidão. Se for preciso, eu vou até o seu amigo Júnior também, sua esposa. Quero ela de volta. Tá aqui do ladinho, na mania. Se é pra chorar por ela, eu vou chorar. Vou mandar embora a solidão. Se for preciso, eu vou até o céu. Mas quero ela de volta no meu coração. Prazer, quero trazer meu amigo Tom Kleber pra cantar comigo esta canção. Deixa comigo, garoto. Sucesso, meu irmão. Deixa o Mari comparecer com o Tarciso aqui atrás da carroça. Se você soubesse o tanto que eu gosto de você, não faria isso comigo, não me deixava sofrer. Voltava pra mim. Seu retrato na parede, mil motivos pra chorar. A saudade dói no peito. Um abraço a Suzy das Confusões. Já tá na área. Preciso de você aqui. Saudade que ficou quando você me disse adeus e foi embora. Deixou meu coração sem direção, tão vazio assim. Detalhe que ficou nessa paixão. Há tantas coisas pra se conversar, mas eu sei que logo você vai voltar. Alô, Jamaica, prestação, abraço do Franginho. Se é pra chorar por ela, eu vou chorar. Vou mandar embora a solidão. Se for preciso, eu vou até o céu. Mas quero ela de volta no meu coração. Se é pra chorar por ela, eu vou chorar. Mas vou mandar embora a solidão. E por sinal, fiquei sabendo que o cabeludo deu 12. Mas quero ela. Um gancho, né? De duas festas. Na Suzy das Confusões. Quero, ele e a Sandrinha. Quero. Eu também quero. O meu coração. Quero. coração. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, com coração tão puro e carinhoso como eu, amor meu. Eu só me lembro lá do chalé de Ramon também, o Ené do Júlio Cefé também por aqui, um abraço. Pode crer. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou, educado e generoso como eu e cheio de amor, meu amor. Arrocha aí pra lembrar, viu, JP? Duvido que você vai... No coração! Um cara como eu, Marcelo Val, apaixonadamente. JP, o grande fiel de Santa Isabel, considerado da carroça. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. O casal grande, Renan e a Cris da Guanabara. Já por aqui, um abraço. Que cante em noite de luar canções para você. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou. Generoso como eu, cheio de amor, meu amor. Eu não tenho boa aparência. Os fanáticos na área. Dentro, meu Deus do céu. Educado e pacífico, e só um pouco ciumento. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro. Oh, calma aqui, vou mesquita. Educado e pacífico, e só um pouco ciumento. O telefone é fácil de dizer adeus. O telefone não pode olhar nos olhos teus. Esquita se lembra. No telefone você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por cima esqueceu que você já foi minha. Por telefone você não sente a minha dor e me desponta do jeito de dizer alô. Por telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia. Bolão, o considerado da carroça. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone, vem dizer adeus aqui no meu olhar. O telefone você não sente a minha dor e me desmonta. Nosso amigo Leandro dos Fugitivos, por aqui um grande abraço. Primeiro fã clube da carroça. O telefone fica. Lúcio CDs na área aparecer. Aceitam. Ele se libertou. Dizer adeus por telefone é covardia. Lúcio Campos, na cidade. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Raule da Absolute, rompendo fronteiras com a carroça. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Manipulador da carroça, um grande abraço. Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Vem dizer adeus aqui no meu olhar. www.cdesdeaparelhagens.com. Eu pensei que nunca ia te perder, mas tudo que vejo faz lembrar você. O nosso vampiro lá de Santa Isabel também, um grande abraço a você. Por aqui, Sani Boa. Pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Apareceu. O pranto no meu rosto é feito um temporal. O vinho que embriaga é o pão de cada dia. Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. Grita aí, Pantera! Amigo Jonas também de Carutapera, no Maranhão, papai. Um abraço, meu irmão. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que me ver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Um abraço a Cleide, o Elson, Águas Lindas. Um grande abraço a vocês. Carroça da Saudade é de luxo. Comando, DJ Wellington Franginha. Eu pensei que nunca ia te perder, mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Patrick do Chapéu, estamos aqui, o homem da Feira do Pá. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que me ver sem ti. Olhar em magia, nossa história parece só ficar pertinho de você. Eu suor olhando o teu rosto, me alucina, parece até nem... Lailson e o seu grande amor aqui. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. A Anne Luxuosa, é. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Eu ligo o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Banda Pop Show. Meu suor olhando o teu rosto me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Eu ligo o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. São José também, nosso amigo André. Um abraço, nosso amigo Dário também. Rainha Maiara, Jéssica. O Jabur aqui, um abraço. Nossa história linda de amor. Ser proibida de andar na rua pra ninguém. www.cdsdeaparelhagens.com. Cuidado pra cima, bolão. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. O teu beijo impregna e não larga. É assim que cê faz toda vez. Mas nosso amigo Leandro da Miguel, nosso grandão segurança do Geleia. Josiel da banda M5 arrebentando os melhores sucessos, claro. E a gente toca aqui, ó. Na Luciosa. E de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Gravando ao vivo. Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso escrito. Atenção, garçom aqui do lado, o empresário Howley. Pra não se apaixonar. Tá vindo, bebê. Nessa trouxe 2000 hoje. O teu beijo impregna e não larga. É assim que cê faz toda vez. Apaixone, já quer virar ex. E você chegou. E de repente. Um abraço aberto, é a montanha de Lúcio. Já já sua buzina. E não quer me levar pra sua vida. Você chegou. E de repente. E a buzina da Beth aí, ó. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Pantera daqui, ó. Você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou. Rapaz, tem uma música aqui que eu escutei o Tom tocar. Particularmente eu gostei, viu? Espero que também vocês gostem. E essa música é Pai Deguão. Tire, galera, aí. Vamos lá! Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Tire, galera! Às vezes fico aqui pensando, quando ela sai de casa e demora a voltar. Depois chega, deita na cama, vira de lado, como se eu nunca estivesse. Lidia Wellington. Porque estou esperando. O sucesso da banda Os Brothers. A gente detona aí, Martin. Aqui da Luciosa, sucesso, meu irmão. Oh, me diga porque professor Águida, meu menino, de abraço a vocês. Pode crer. Quando eu digo que Clevinha Morena, Luciosa. Não recebo nenhuma ligação, ao menos para saber a hora que vou voltar. O que devo fazer? Desistir ou resgatar o nosso amor? Precisa acordar. Será que você já tem outro alguém? Por isso me deixa aqui. Se te fiz algum mal, me perdoe. Me diga. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Distrito no circuito. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. E minha caixa. Você e eu, a

hora de pegar patroa experiente. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou. Fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Essas músicas aí, a Anne se lembra quando ela ia na piscina das Bebe solteira. Um dia você vai ser todo meu. Vamos embora, recreio! A menina teve a show, galera! Um festão do Rebá! Você é o nosso convidado especial. E na segunda-feira a festa continua. Na segunda-feira do Rebá! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar. Abraçando aí a Rosinha, o Ian também. Acabaram de chegar, um grande abraço a vocês. Um dia você. Estamos aqui curtindo a saudade, valeu. Todo meu. Todo meu. Como é que ia ir me deixar? A luxuosa pra você. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Uhul! Congosto também, um abraço. Tá por aqui, só de boa. O meu coração agora está perdido. Kikó, Cupido. O meu coração agora está perdido. Aqui na frente da monstruosa, a Ruivinha. Ela aqui não é mais Ruivinha. Foto aí, Marcelo. E aí, o Zeca. Tem aquela mulher que gosta de viver um amor bandido, né? Meu irmão, passa o pano. Te liga nessa música aí, ó. Escuta esse som aí, Laílson. Quero

rosca nos braços. www.cdesdeaparelhagens.com. Cada música, meu irmão. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar. Pois essa é estremecido tudo. Sei. Do máximo detonando. Vamos lá. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir. O Darine, o seu cabelo de pivete. Já por aqui também. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Isso aí. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você. Aqui atrás da carroça é muita linguada, mano. A pai dega por aqui. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar esse meu. Vai pra cima toda, toda aí, ó. Está chegando o maior aniversário de todos os tempos. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. Com o lançamento do seu novo visual. É dia 9 de novembro, sábado, na Via Show. Participação da Kombi da Saudade. Início 20 horas. Ingressos R$5 até as 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o Fly e retire seu ingresso no dia do evento das 15 às 18 horas. Venha conhecer de perto a dona da noite.